tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my best. That it's over. Latina. Mais qu'est-ce que la réalité? Un jour noir, un jour blanc. On se raconte des histoires, on se fait des sourires, on ne sait pas pourquoi, et tout au fond du cœur, on a peur. Sans ni où, sans Thank you. saí, mas minha porta não tranquei. Fui te procurar em cada rua, cada festa que passei. Tudo que eu queria era você perto de mim, sentir tua boca, teu sorriso, teu perfume de jardim. Ontem, quase nuvem pro deserto, deslizei, segui o teu rastro e não te achei. Rosa de maio, flor da lembrança, amor ausente, minha criança. Ah, eu que pensei te possuir, me enganei. Foi somente um anjo que passou e louco me deixou. Foi a brisa terna que tocou meu coração, leve pluma branca deslizando ao sabor da escuridão. Quase nuvem pro deserto deslizei, segui o teu rastro e não te achei. Rosa de maio, flor da Você me diz que não vai mais chover. Você me diz que eu não vou mais sofrer. Você me diz, mas tem que provar. Você me diz, mas tem que provar. Todo mundo diz o que eu devo fazer. Eu já não sei, cansei de ouvir tanta promessa. A vida é curta, não tenho nada pra perder. A vida é curta, eu tenho. A vida é curta, não tenho nada pra perder. A vida é curta, eu tenho mais é que viver. Você me diz que a morte chega cedo, pra quem se arrisca e desconhece o medo. Você me diz, mas tem que provar. Você me diz, mas tem que provar. Tem que andar comigo, tem que beber do meu copo. Tem que sentir o meu corpo, se aventurar. Tem que andar comigo, tem que beber do meu copo. Tem que sentir o meu corpo, se aventurar. Você não disse que a morte chega cedo? Então vamos lá. Vamos fazer que a vida fique mais caliente. Yeah.